1896 Recife, 126. Boa noite, 5896, boa noite. Prosseguir 2000, 3170. Confirme para o controle. Dano 3170, está passando 70, pode prosseguir a 2000. Testa 2000, ajuste no 015, reporte estabilizado. 2015, reportará, 3170. Salvador, é Portugal, 0241, request push and start. Extract, start up, pointer, taxi, I'm out, go 0241. 0241, push and start, call ready for taxi, Portugal, 0241. Voo 994, deixou o controle do Salvador. Desou, 3170. Na 3170, completa torre 1895. 295, bom trabalho. Salvador, bom dia, tá 3170, estabilizado em S-Down no zero, baixar travado. Status autorizado, 080 graus, tipo mais. Livre, pouso 3170 na 11. Fica tudo. Road Cruiser 24, approach taxi for April 1, India, hold point 1-0, call tower 1-8, small 95, KNH 1014. Unit 1014, clear taxi by April, India, over link point 1-0, call tower 1-18-95, let's go 024. Campo 3520, acione a identificação, autorizado chegada à mar e desça para o nível de voo 050. 050 na chegada à mar, chegada 050. Zero, bem-vindo, solo 30, direito 219, só. Direito 219, está 3170. Solo Salvador, boa noite, até 3170, livre via Eco. 3170, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, da 3170. boa noite, oficial Zero 24, approaching Link Western, é 1-0, ready for departure. Journey up and take off. 024, wind now 070 degrees, turn off. 024, wind up and take off, runway 10, official 024. Copy. Zero to four, born now 25, call control 120.8. 0.8, Africa, 0.4. Boa noite, Portugal 024, passing 1600 feet. Portugal 024, ready to contact, climbing to base level 370, Puka departure. Climb at level 370, Puka departure, Portugal 024. Commodore Yalva 024, any chance of coordinating direct position Z-Pass? Send by for call. Tenta 3520, dispara 2 mil pés, ajuste no 014, autorizado final, reporte estabilizado. Na 2014, reportará estabilizado, 3750. Cruzeiro de fora. Go ahead for Epsilon 024. Fly direct to Paso Vista. Direct Z for Epsilon 024. Muito obrigado. Trip 5556, contato com a torre, 1-1895, composto. Check 3, pouso autorizado, vento 070 graus, 4 nós. Teve pausa, tempo 5550. Reporte baixo travado. Seguinte, vento mantém 070 graus, 4 nós, pouso autorizado. Pouso 5556. 556, bem-vindo, solo as 43, livrando 219 solo. Bom dia, Alfa Juliette, portão 08. Alfa VLS da 10, da 3520. Da 3520, completa cima torre 1895. 1895 da 3520. Boa noite, 3520, final da 10. Check-trim, pouso autorizado, 060 graus, quanto mais? Pouso autorizado, trem baixado e travado, tá 3520. 8, agora ao livrão 219, o solo me vindo. 219, tá 3520. Salvador, bom dia, tá 3520. 520, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, tá 3520. Cinco dois zero, modifica portão 10, ingresso portão 10. Sim, portão 10, da 3520. Operador, uma boa noite. Boa noite no meio, informação Bravo. Cruzando o 195, boa noite. Tudo bem, contato correção. Autorizado a chegar da Mari, desce para o 050. Boa noite. Tá livre. Obrigado. Tchau. Tchau, prossigo. Solicito autorização para reboque do Pátio 3 para o FIG número 3. Tá autorizado a reporta no término, Marquinhos, tchau. Se reportaria ao término. 8 no meio, destino 210, ajuste no 014, autorizado final, reporte estabilizado. Sim, destino 210, ajustado no 014, câmbio estabilizado no X-Wing, no 8 ou no meio. 1816, estabilizou no X-ray da 10. Voo 1816 completa, torre 118, destino 95. 1895, 1816. Oi, Salvador, uma boa noite. Gol no 8, no meio, 1,5 pro Índia Serra. No 8, no meio, cheque treino de pouso, vento 050 graus 02, nós autorizado pouso, destino 0. Gente, no 8, no meio, baixou e travou, sempre pouso no 0, no 8, no meio. Bem-vindo, solo aos 10, direito 219, solo livre. Obrigado, direito 219, nós também. Solo Salvador, uma boa noite, gol no 8 no meio, livrando. No meu, no meio, Alfa Juliette, ponto 05. Alfa Juliette, 05. Solo, Mike Yang Charlie, parqueado, posição 2, obrigado, boa noite, bom dia. Bom dia. Juno, décimo 9, solo, cópia. Dois zero, um nove zero, Caju, autorizado com a pista no zero, curva esquerda, CW, transição Caju, Controle 120.8, aciona 5121. Puxa.